nós. O Evangelho estou com a voz, pois se Cristo vive em mim, sou virtude até o fim. Vem com nós, irmão, pra grande missão. Prepara os corações pro grande Armagedom. Se a revolução é nós, o Evangelho exporta a voz, pois se Cristo vive em mim, sou virtude até o fim. Vem com nós, irmão, pra grande missão. Preparar os corações pro grande Armagedom. A batalha triunfal, onde o bem vencer o mal, onde se cumpriu o fim, a palavra do Senhor. E eis que ele vem em seu cavalo branco. Hosana, Hosana nas alturas. Oh! E aí, chapa, até quando vai ficar acreditando que você é a revolução, que você é a rua, que você faz parte da elite? Deixa eu te falar um barato, em breve ele vem. E ai de você, ai da sua quadrilha, ai dos seus parceiros. Confia na nota, confia nas armas, confia nas quadrilhas, mas despreza a palavra de Deus, despreza o testemunho, despreza a palavra do crente. Pois bem, em breve ele vem. Revolução é nós, o Evangelho exporta a voz, pois se Cristo vive em mim, sou virtude até o fim. Vem com nós, irmão, pra grande missão. Preparar os corações pro grande Armagedom. Se a revolução é nós, o Evangelho exporta a voz, pois se Cristo vive em mim, sou virtude até o fim. Vem com nós, irmão, pra grande missão. Preparar os corações pro grande Armagedom. A batalha triunfal, onde o bem vencer o mal, onde se cumpriu o fim, a palavra do Senhor. E eis que ele vem em seu cavalo branco. Hosana, Hosana nas alturas. Oh! Louco, quer ser a diferença? Quer somar de verdade? Quer fazer parte da verdadeira revolução? Quer influenciar a história? Quer influenciar essa geração? Abre o seu coração. Deixa Deus mudar a sua vida, parceiro. Para de acreditar na sua força, parceiro. Amigo de verdade só existe um. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Revolução de verdade só baseada no Evangelho de Cristo. Revolução de verdade só naqueles que foram nascidos novamente no sangue de Cristo, nas águas do Espírito Santo. Parceiro, a oportunidade existe. A verdadeira revolução existe. Quer fazer parte? Vem com nós. A revolução é nós, o Evangelho exporta a voz, pois se Cristo vive em mim, sou virtude até o fim. Vem com nós, irmão, pra grande missão. Preparar os corações pro grande Armagedom. Se a revolução é nós, o Evangelho exporta a voz, pois se Cristo vive em mim, sou virtude até o fim. Vem com nós, irmão, pra grande missão. Preparar os corações pro grande Armagedom. A batalha triunfal, onde o bem vencer o mal, onde se cumpriu o fim, a palavra do Senhor. E eis que ele vem em seu cavalo branco. Hosana, Hosana nas alturas. Oh! A revolução é nós.